Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tweepcast, estamos começando mais um Tweepcast, sei lá como começa essa bagaça. E hoje estamos aqui com aquele que gosta de falar alô, Peter, o Polvo Aranha. E estamos aqui com aquele que toma porrada do Homem Invisível, o Paulo. E também estamos aqui com aquele que não é Peter Parker, o Taylor. E estamos aqui com o Aranha Pescoçudo, o João. Estamos reunidos graças ao esforço daquele que com preparo consegue editar muito bem, o Magaren. A gente tá aqui para um Tripcast para fingir que a gente não esqueceu, não conseguiu fazer um live sobre o trailer do espetacular Garoto de Ferro que lançou aí agora, uns tempos atrás, no dia 15, foi? Para todos os filmes, nós estamos gravando no dia que saiu o trailer, no dia seguinte ao trailer, nós não demoramos quase uma semana inteira para começar a falar sobre isso. Claro que não, e também eu não esqueci do que aconteceu no trailer até agora. É claro que eu vi o trailer, eu só não vi GIFs animados. É? Você viu o trailer? É, claro, o João é o que tá desanimado aqui. Só GIFs animados. Só GIF? É. Já vale. É o que vale mesmo, não tem roteiro mesmo, vai ser só para ver os pessoal saindo na porrada. Tipo Aranha Versus dos Quadrinhos. Sem roteiro, zero roteiro, só pra ver o pessoal se interagindo. Enfim, a gente começa a falar isso já. Vamos lá, vamos ver se alguém vai precisar ser apagado na edição aqui pra... E deixar só o bracinho dele lá no canto. E antes de continuar, vamos lembrar, melhor, deixa eu lembrar que a gente vai falar de spoilers aqui do... Não só do trailer, mas a gente vai comentar também coisas que aconteceram de vazamento. Ninguém vai se segurar aqui, não. Então, escute por sua conta e risco se você não liga pra isso. E é isso. Agora sim. Sobe a musiquinha aí e vamos pro programa, como diria o outro. E antes de seguir pro programa, só lembrar que esse podcast ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem 3 podcasts, sendo 2 semanais. O primeiro é o Tweepview Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tweepview, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? /Aracnofan ou @Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir para a gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. E claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então, é isso aí. Bora pro programa. Então, a gente vai falar aqui... Na verdade, o que a gente vai fazer é falar um pouco sobre os personagens que apareceram aí nesse segundo trailer, que eles confirmaram que todo mundo já sabia. E não confirmaram que todo mundo já sabe também. Mas, enfim, vai se focar falando, tipo, uma preparação, falar dos vilões que vão aparecer, falar um pouco deles, como eles eram nos filmes anteriores, onde eles apareceram, como eles podem aparecer agora, o que eles vão mudar, qual a relação deles com o Sr. Stark. Onde vivem, o que comem. O que comem, como se reproduzem. E é isso. Teve aquele primeiro trailer. Realmente, eu não lembro do primeiro trailer. O que foi que teve no primeiro trailer? O primeiro teve algo relevante? Só teve o Dr. Octopus falando olá, Peter, o resto é enrolação. Isso é no final. O trailer. Eu esqueci que o trailer teve 3 segundos. O primeiro trailer basicamente foca no. Mais no Peter, realmente, né? Como ele tá lidando com a identidade revelada. Não, ele não é o Peter. Mostra lá o ele chamando o Doutor Estranho, ele procurando o Doutor Estranho pra lançar o feitiço e tal. O primeiro trailer é focado totalmente no Peter, né? Tem um pouquinho dele com os amigos, né? Ned e a Mary Jane, que não é Mary Jane. Aí no final tem o Octopus. O primeiro trailer meio que só prova o quanto esse Peter é hipócrita, porque ele passou desde... Guerra Civil nem tanto, mas os dois primeiros filmes, ele era o cara louco pra mostrar a identidade secreta dele pra todo mundo. O Endgame, ele tira a máscara sem motivo algum e sai se apresentando pra qualquer um que aí apareça. Aí depois, oh meu Deus, minha identidade foi revelada. Coisa, né? Não é como se eu estivesse gravando vlogs sobre a minha batalha lá no aeroporto durante a Guerra Civil. Pois é, né? Aí você se pergunta, como é que a identidade dele não vazou antes, né? Porque provavelmente, antes tinha o Tony Stark pra hackear o YouTube e apagar os vídeos antes que vazasse. Cara, eu fico imaginando lá o Peter lá baixando lá o vídeo. Olha essa minha luta épica sem máscara que eu tive agora. Todo mundo vai adorar e o Tony Stark correndo pro computador pra apagar aquilo. Fazendo um trabalho melhor que os editores da Sony. Os estagiários, né? A gente pode justificar que, é porque ele tava entre heróis e tal, não sei o quê. Sim, porque ele arranca a máscara assim que derrota o Mistério e sai correndo lá pra Mary Jane, lá pra Mary Jane genérica lá, MJ, no meio da ponte lá de Londres. Vocês se importaram com quem tava olhando? Não, é outra aí. Não, sem falar que a sua definição de herói é bem, bem, assim, ampla, porque ele tirou a máscara na frente de todos os magos da Marvel, na frente de todo o exército de Wakanda, e depois quando ele foi ver em WandaVision, alguém tava filmando em HD aquela batalha. Pois é, eles assistiram tudo. Pois é, né? Depois disso, acho que foi, depois do Tony Stark, foi o Nick Fury que teve que fazer o trabalho de apagar a cara do Homem-Aranha, né, nos vídeos. Colocou aqueles quadradinhos lá, aqueles mosaicos. A verdade é que esse personagem é muito ruim, e o que se salva desse primeiro trailer é a coisa que a gente já estava acostumado, que é o vilão antigo do Alfred Molina. Sim. Pois é. Realmente, foi quando me acordou no trailer, foi quando apareceu. Tanto que eu nem tinha, na primeira vez, eu nem tinha visto a bomba do Duende lá. A sua vida, depois que o pessoal comentou, teve a bárbara do Duende. Falei, teve. Eu voltei e eu vi. No primeiro trailer é bem rapidinho esse frame, e no segundo já tem mais ênfase nessa cena. É, que eu acordei quando apareceu o tentáculo. Aí eu falei, opa, aí apareceu. Aí eu acordei, mas até aí... Na verdade, esse filme todo vai ser sustentado nisso, né? A maioria das pessoas vão assistir, 90% das pessoas vão assistir por causa do antigo, né? Os vilões antigos, os aranhas antigos, se for confirmado, que é quase certo. Não é como se tivesse vazado foto deles três juntos, né? Esse vai ser o primeiro filme... Esse vai ser o primeiro filme do MCU que vai ter Homem-Aranha. Sim. O pior é que a gente não pode nem dizer que a Sony não tá tentando fazer esse cara emplacar. Porque foram dois trailers tentando focar só nele, apagando os outros personagens e tudo mais. Eles estão tentando, mas... Cara, não adianta. O pessoal vai pelos outros. Quando o personagem é ruim, não... E o pior é que, assim... Não é nem como se os outros dois fossem clássicos, assim, inquestionáveis. O pior é isso. Ah, não, é que quando uma coisa é ruim, as outras parecem boas. Tipo, o pessoal tá... Como a gente comentou, tem comentado aí no Strip View, o pessoal tá falando que Carnificina Total é boa, não sei o quê. Porque o que veio depois é ruim, então. O que era ruim antes começa... Não é tão ruim assim, é bom. Olha, eu vou dizer que é por causa disso que eu consigo assistir Homem-Aranha 3 hoje em dia. Ah, então. Ah, mas Carnificina Total é bom, cara. É só você não ler. É, a gente acabou de fazer o vídeo dela, mas é legal. Então, aqui o personagem é muito ruim mesmo. Por mais que o pessoal tente passar pano, tipo o Eric, o personagem é bom, o personagem é bom, mas aí na hora que fala, pode ter o Toby e o André. O André é o que o pessoal mais xinga nos outros filmes, mas agora tá todo mundo feliz, ele vai voltar. Pois é, né? A gente era feliz e não sabia. Eu quero que se o André aparecer, a primeira cena dele seja ele no skate. Até em relação, por exemplo, ao visual do Duende Verde do Willian Dafoe, todo mundo falava mal, mas hoje tá tipo, nossa, caramba, olha ele lá no trailer, que incrível. Sim. É vintage mas agora. É vintage, porque ele continua Power Rangers, a verdade é essa. E sem falar que ele sem a máscara é mais assustador do que ele com a máscara. Por isso que já tiraram lá em um dos frames lá do trailer, tem uma parte dele, se é que é ele mesmo. É, pelo que vazou e o trailer meio que confirmou, ele vai ter um segundo visual no filme, que é ele vai usar um pano roxo, que é tipo um cachecol, vai ter um monte de acessórios pra usar roupa, e ele vai usar um óculos em vez da máscara. Assim, a gente tá empolgado com, com isso, aí quando chegar vai ser alguma coisa bem ridícula, tipo, ele vai tirar a máscara porque ficou mordidinho que a MJ fez alguma piada sarcástica com a máscara dele. Meu Deus do céu. É alguma coisa ridícula assim, cara. É o que eu falo, é o que eu falo do Aranha Versa dos quadrinhos. Não tem roteiro? Não tem. A história é bosta? É. Mas vale pelos aranha, pela interação do multiverso, vai ser igual esse filme. Viu? Uma adaptação fiel ao Aranha Verso dos HQs desse filme. Até o segundo trailer eu não tinha 100% de certeza. Acho que tava com uns 10% de que eu ia assistir essa bosta no cinema aí. O que me empolgou foram os vilões. E os outros aranhas. Mas eu não vou assistir só pelos aranhas. Só os vilões já, pra mim, já vale. Se não tiver o dos outros aranhas, só os vilões já vai valer a ida ao cinema. Aproveitando, porque a gente já não começa a discutir esses vilões, cada um deles. É. Começando pelo principal, que deve ser o principal aí, que é o que tá mais aparecendo nas artes, etc., que é o Octopus. Pois é, né? Doutor Otto Octavius, não riam. Se rirem, eu juro que dê essa porrada. Sério, quando eles riram no trailer, aquilo me incomodou muito. É porque, cara, é ridículo, cara. Essa cena, aquela cena lá deles fazendo hora com a cara do Doutor Estranho, dá boa raiva, medonha. Porque, cara, o Doutor Estranho tá ajudando eles de favor e eles ainda querem bancar a banca de parecer os fodões e sarcásticos. Pois é, né? É aquela coisa, né? Você torce pra um deles morrer mesmo no filme, que é outro dos humores que eu tem. Eu torço pros três morrerem. Porque, assim, teve gente reclamando que o pessoal dos Eternos, você não conseguia relacionar e torcer por eles, mas, cara, eles são três cuzões babacas que só querem pagar de cool. É o retrato do adolescente atual. E se você é adolescente, sim, você é assim. Oxi. Pois é, né? Por isso que a molecada hoje em dia curte esse Homem-Aranha, curte esses coadjuvantes aí que a gente que já é velho, já não suporta mais jovem e não aguenta. Exatamente. Eu ia falar disso um pouquinho antes, mas já que o Gustavo puxou isso sobre a garotada, eu tô longe de ser o maior fã desse Homem-Aranha do Tom Holland. Mas como eu dou aula pra uma garotada muito nova, de 13, 14 anos, eles não conhecem os filmes antigos. Então eles gostam muito desses super-heróis e eles se amarram nesse Homem-Aranha. Então eu fico me perguntando às vezes se esse novo filme, vai ser tão empolgante pra essa garotada nova quanto pra gente. Porque a gente teve idade pra crescer com os filmes do Sam Raimi, pra ver os filmes do pescoçudo lá e não gostar desse Tom Holland. Mas pra eles não conhecem os filmes antigos, nunca viram. O Homem-Aranha deles é esse Homem-Aranha aí, que é legal e maquíssimo. O último filme do Homem-Aranha do Raimi é de 2007, né? Já tem, quase 15 anos. É muito velho. Eu acho que ainda, talvez alguns jovens ainda empolguem um pouco, porque esses filmes ainda são reprisados na TV bastante, sim, especialmente do Raimi. Mas não é como, comparação com o que tinha antes de Herói, antes da Marvel entrar com força aí os da DC. Você assistir o filme do Batman do Michael Keaton, era mais ou menos o tempo que tinha a série lá do Adam West. O pessoal que foi assistir na época, os mais novos não conhecia a série antiga. Tem até um episódio dos Goldbergs zoando isso, que o Adam foi ver o filme do Batman e curtiu, e o avô dele não gostou porque não era do Adam West. Sempre tem isso. Sempre esse choque de geração aí, então tem que ver quando esse filme sair, como que ele vai ser entre essa diferente geração de público, sabe? O pessoal mais velho e o pessoal mais novo. O pessoal mais novo vai continuar gostando, que vai ser o mesmo tipo de história, o mesmo tipo de piadinha que o pessoal tá gostando. Hoje, no dia dessa gravação, saiu um spot de TV aí que quando aparece lá o Aranha de Ferro com aqueles tentáculos, o Octopus fala, opa, a gente vai ter concorrência. Essas piadinhas idiotas de... É, aí, voltando a falar sobre Octopus, né? É, como é a força do Octopus no cinema, né? Sim, sim. Porque nos quadrinhos a gente sabe que o grande nêmesis do Homem-Aranha é o Duende Verde. Mas no cinema, quem pegou mesmo foi o Dr. Octopus. Tanto que o foco dele no primeiro trailer é no Octopus, não no Duende Verde. Não, nos dois trailers. Exato, é. Ele é o grande centro de atenção em todos os trailers. Sim. Acho que ele foi o melhor, mais famoso, maior vilão do Homem-Aranha nos filmes. Sim, sim. É porque também, né, até hoje o Homem-Aranha 2 é tomado como um exemplo de filme de super-herói, né? Aí às vezes as pessoas nem, assim, conhecem muito, mas ouvem em algum lugar, Homem-Aranha 2 e Batman Cavaleiro das Trevas são considerados os melhores filmes de heróis. Aí as pessoas que não conhecem acabam indo atrás e acabam conhecendo. Então muita gente pode acabar, assim, conhecendo os filmes antigos através do Homem-Aranha 2 e do Dr. Octopus. Ah, e por isso que eles estão usando isso, tanto para pegar o público antigo, quanto para pegar público novo ou públicos aleatórios assim, porque muita gente tem o Octopus como exemplo, né? Mas a gente também tem que considerar que não é como se ele fosse, sim, ele é o grande nêmesis do Homem-Aranha, mas também tem que, não é o segundo no caso, mas a gente também tem que lembrar, não só na década passada, enquanto o Norman estava meio que emprestado por ser nêmesis dos Vingadores, maldito Bendis, o Octopus meio que foi o vilão do Homem-Aranha entre a morte do Norman sim, sim. E a volta na saga do clone. E... ele era o cara que estava sendo cogitado para ser um dos responsáveis para ser um dos vilões do Homem-Aranha, ou da saga do clone. Tava entre ele e o Harry, aí o Bob Harras que forçou para ser o Norman. É, tanto que para trazer o Norman de volta naquela época, eles mataram o Octopus, deixaram ele morto por um tempo. E se eu não me engano, antes da adaptação, da primeira adaptação do Raimi, uma das adaptações teria o Dr. Octopus como foco, não era? Eu acho que era do James Cameron. Ah, cara, não, James Cameron era uma mistura de... Mistério, Homem-Areia era o Electro, só que era o Electro com um mau jeitão de Rei do Crime, ia ser uma gororoba maluca. Comentando um pouco da... Seria uma adaptação com o Dr. Octopus, que eu lembro que eu já li sobre isso. Eu lembro que tinha... Porque isso aí, se for o que eu tô pensando, que na Homem-Aranha 113 da Abril... Ah, sim, sim. Eles estavam lá fizeram uma pequena matéria dizendo, não, o James Cameron vai fazer o filme do Homem-Aranha. Aí, olha, quem vocês acham que vão ser os personagens? Aí até tava cogitando do Dr. Octopus ser o Arnold Schwarzenegger. Tão ridículo que depois pegaram e colocaram isso como o Senhor Frio. Sim. Só pra comentar, tem essa coisa do Dr. Octopus aparecendo nesse filme, porque esse filme teve uma porrada de versões de roteiro diferente, e algumas delas envolviam o Octopus. Ah, sim, nem porrada de roteiro, mas a especulação mesmo, porque naquela época não tinha esse negócio de roteiro vazar. O pessoal falava, vai ter filme do Homem-Aranha. Na época, o primeiro nome que o pessoal pensava era no Dr. Octopus. O pessoal nem lembrava mais do Duende Verde. Na época fazia mais de 20 anos que já tinha morrido. Aí, uma coisa que eu acho que fez esse Octopus que a gente tava vendo esse filme fazer sucesso é que, ao contrário das HQs, ele tem um bom desenvolvimento da personalidade dele, um motivo pra ser vilão. Ele não é o cara que foi pregado aos tentáculos e decidiu virar mal, de repente. É, eu tenho um pouco de problema com isso de vilão ter... Eu acho que o vilão tem que ser vilão mesmo. Tem vilão, tem bandido por aí, não é? Ah, meu Deus, ele tá assim porque os tentáculos liberaram a parte dele, que a mulher dele morreu, porque roubaram a empresa dele. Não, eles eram vilão porque era vilão. Não, o cara no filme ele era mal, ele ameaçou, ele jogou a tia May lá do alto do prédio, sim, ameaçou esfolar a Mary Jane, tipo, eu tô falando, ele não fica mal do nada, tipo, outro vilão que a gente vai comentar depois. Não, que ele é como se o tentáculo tivesse libertado uma outra personalidade que ele tinha. Ah, mas se a gente for olhar vilão por vilão, não sei se vocês assistiram aquele trailer do John sobre o Peter do Andrew Garfield. E basicamente o Andrew Garfield é um vilão que é retratado como herói. Ah. Porque sim, inclusive, até nem a morte do tio Ben mudou quase nada nele. Ah. Então tá fiel, né? Tenho. Eu acho que o pessoal não vê que mudou não mudou muito, assim como dos quadrinhos também. Ele fala, ah, meu Deus, do tio Ben me mudou. Aí a cada 5 edições ele deixa um bandido aleatório fugir aleatoriamente. Mas... desses 5 bandidos, 4 deles é o Raposa Negra. Ah, exatamente. Oh, meu Deus, eu não vou mais deixar nenhum bandido escapar. Ih, Raposa Negra, vai lá, pode escapar, vai, foge. Cara, vocês estão reclamando de barriga cheia. Pelo menos ninguém nunca tentou inventar que, na verdade, o Raposa Negra e o Tio Ben são primos, alguma coisa assim, pra justificar a semelhança, alguma coisa. Não, acho que se fosse assim era do Capitão Stacy, ele parece mais o Capitão Stacy. É a semelhança. Porque, igual. É, a questão é que ele nunca lembra do Capitão Stacy quando liberta o cara, é sempre o Tio Ben. Ah, o Capitão Stacy foi traumático pra ele. É. Quando o Homem-Aranha vai lembrar de morte, é sempre duas. É o Tio Ben ou é a Gwen Stacy. Um desses dois ele tá chorando. Se não os dois ao mesmo tempo. Ah. Capitão Stacy morreu, que bom. Não vou mais ter que assistir filme, escolha. Beleza, então falamos do Octopus. E sem contar que o Octopus, ainda um pouco do Octopus, a cena mais icônica dos filmes do Homem-Aranha envolve o Octopus, né? Que é a batalha no trem, né? É a batalha do filme, né? O pessoal tá comentando, eu já vi comentário num vídeo, ela dura mais tempo do que a batalha final lá naquele negócio lá no porto. Sim. É. Aquilo lá é mais, chega, porrada, tchau, eu sou o Peter, blá blá, e morreu. Se eu não me engano, a sequência do trem dura uns 8 minutos, eu acho. E ainda tem a versão estendida lá no 2.2, 2.5, sei lá quanto que é. E o ator é muito bom, o Alfred Molina é um atorzaço. Aliás, fizeram uma comparação do movimento que o Garoto de Ferro faz com o Octopus aqui nesse filme, no trailer e com aquela cena do trem lá. E impressionante como a cena do trem dá de 10 a 0 em efeito especial nesse. Pois é, né? A Marvel tá muito lambenta com os efeitos especiais dos filmes dela. É um bonecão de CGI. Cara, mas assim, é questão de tempo, né? Eles têm milhões, mas eles também estão lançando filme a cada 3, 4 meses. O CGI, pra ficar bom, ele leva tempo. Porque o pessoal que faz a equipe que faz essas computações gráficas dos filmes assim, eles precisam de tempo pra trabalhar. Mas como a Marvel tá fazendo um atrás do outro, e esse filme do Homem-Aranha, se você lembrar, quando falaram que teve gravações e tal, a época de pós-produção desse filme foi muito curta, a pós-produção desse filme do Homem-Aranha. Eles terminaram de gravar praticamente ontem. Aí foi muito corrido a pós-produção desse filme pra tentar manter o prazo de dezembro, porque eles não queriam adiar, né? Eles queriam lançar ainda em dezembro. Aí foi muito apressado. Então, provavelmente a computação gráfica desse filme não vai ser muito satisfatória, né? Deve ser no nível que tá no trailer mesmo. Que tá bonzinho, mas não muito, sabe? Mas pelo menos tá um pouco melhor do que de Volta ao Lar, por exemplo. Porque a computação gráfica de Volta ao Lar é bem ruim. Caso, pelo menos, os tentáculos não vão, talvez não sejam tão ruins assim, porque teve efeito prático. Inclusive, muitas coisas que foram faladas aqui ia ter efeito prático nesse filme, bastante efeito prático, não só a computação gráfica, né? Ia ter mais uniformes de tecido, que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire iriam estar com uniformes de tecido realmente e tal, pra manter a fidelidade dos filmes anteriores, porque vocês sabem que a maioria das situações do Tom Holland é computação gráfica, o uniforme dele, né? Aquela imagem que vazou for vazada, for de fato, que tem eles lá, tipo, nos andaimes, eles estão com uniforme de roupa normal. E decidiram também colocar os tentáculos de efeito prático também, que nem o filme antigo do Homem-Aranha, né? Os tentáculos do Octopus. Provavelmente com a mesma intenção, acho que nem foi muito pra... Eu acho que foi uma intenção, assim, de nostalgia, sabe? Eu acho que não foi intenção de deixar bonito ou qualquer coisa, não, porque senão eles teriam botado a computação gráfica mesmo. Sim. Essa é uma diferença. Às vezes foi pra economizar dinheiro também, né? Em vez de fazer um monte de efeito especial, vamos pegar aqueles fantoches de tentáculo que a gente tem guardado desde 2004 aqui, pra economizar uns trocados. Rapaz, eu não duvidaria nada que, na verdade, saiu isso ia sair era mais caro, porque esses bichos aí já devem estar... Ferrujado. Ferrujado, já deve ter sido vendido em leilão, alguma coisa assim. Eu acho que esses efeitos práticos aí foi tudo novo. Tentáculos novos, as roupas dos aranhas foram novas. Eu acho que eles não reutilizaram nada antigo. Não, porque... não, a gente tá brincando, mas... 20 anos, cara. Tá mais barato fazer um novo. É mais barato fazer um novo. E ainda por cima, efeito prático ainda sai mais caro do que a computação gráfica, né? Então, realmente, eu acho que esses eram com a intenção de nostalgia mesmo, assim. Ainda mais a computação gráfica desses filmes aí, que é bosta. Os filmes do MCU é filme feito com troco de pão de estúdio. Os caras fazem a animação no Paint. Mas aí eu falo, eu tô errado. Porque é MCU, você não pode reclamar. Agora o filme do Venom tem CGI, bosta. Porque é da Sony. Ixi, esse filme é da Sony também, vão reclamar do CGI, quer ver? Não, mas é da Marvel, tem o MCU, não pode reclamar. Cê, automaticamente ele pode fazer qualquer coisa que tem o... Agora, se o Venom for pro MCU também, agora ele também fica livre de qualquer crítica. Já que falamos do Octopus, que tal a gente falar do que eu acho que vai ser o grande vilão desse filme? Pelo menos é o que diz os boatos, o Duende Verde. O Norman original lá. Ele tem até um discursinho no trailer lá sobre o Homem-Aranha ter tudo de bobejada. É, você ganhou tudo do seu titio. Não é. É. E, como é que fala? Errado, aquele meme errado não tá. O dois errado, aí tem uma, aquelas caixinhas de está ou não está. Então... O Norman foi o primeiro grande vilão lá no primeiro filme do Homem-Aranha. Eu acho que ele é um vilão muito subestimado. É bem legal aquela coisa da personalidade dele. O pessoal fala do Octopus, mas pra mim o Duende Verde dele lá foi o melhor vilão dos 5 filmes do Homem-Aranha. E também tem um puta ator, William Dafoe. Isso só prova, na verdade, o quanto o Harry foi merdel, porque ele teve 2 filmes e não chamaram um. Pois é, esse personagem que tem 2 filmes não desenvolve nada, né? Não, o que ele teve dois. É, foi duende em 2 filmes diferentes, com 2 atores diferentes. Ah, tá falando do personagem. O personagem. E nada. Assim. Sim. Ignoraram os 2 atores. Do mesmo jeito que ignoraram os 2 atores do Venom também. Tem que ver se ignoraram mesmo, né? O pessoal tá olhando tudo pra esse daí. Vai que eles aparecem. Nem que seja numa. Numa passagem, tipo aquela viagem no Guardião das Galáxias 2 lá, que eles estão passando por um monte de lugar. Aqueles 8 trens lá, que trem balas, que o Peter tá tentando parar lá, eles vão passar pelos multiversos. É, exatamente. Esse Duende Verde do Willem Dafoe é muito, tipo assim, uma das melhores adaptações, eu acho, que de vilões de quadrinhos, assim, porque é realmente muito fiel ao Norman dos quadrinhos, muito bem trabalhado. E o cara... O grande vilão desse filme aí vai ser, tipo... Não importa se o roteiro vai ser uma porcaria, se o Norman for o grande vilão desse filme, já vai ser incrível. Sim, sim. Mesmo se o roteiro for bem. E o Magari não tem de reclamar, porque esse duende, ele é mal que nem o Pica-Pau. É, tem um pouquinho de dupla personalidade lá, mas realmente é. Norman já não é muito normal, como todo empresário, né? Empresário, político... No final das contas, no final dele lá no primeiro filme, ele terminou como duende, né? Ele tentou dar uma conversinha fiada lá pro Peter do Toby lá, né? Mas no final das contas era o duende. Então o duende no final das contas ele falou, meu Deus, não sei o que. Aí ele tentou matar. Aí na hora que ele levou, ele falou, ih, morri. Falou, então, não conto pro Harry, tá? Vai morrer. Mas se ele for o grande vilão desse filme aqui, realmente vai ser. Na verdade, o grande vilão do filme foi o mordomo, que sabia de tudo o tempo todo e não contou. Aqui o grande vilão... eu ia falar que ia ser o Wong, mas o Wong tá lutando em... lutas clandestinas aí com animais de estimações. O Wong tem conta a pagar, cara. Alguém tem que sustentar aquela mansão. Ainda sobre o Duende Verde, quando lançou o primeiro trailer, que tem aquela cena super rápida da Bomba Abóbora, eu lembro que ficou a dúvida se ia ser mesmo o William Dafoe ou se ia ser o James Franco, né? Porque a gente não tinha nenhuma confirmação de nada, mas aí parece que agora realmente o James Franco foi esquecido e vai ser realmente o William Dafoe. Mas eu gostei do pequeno tempo ali. Ele foi preso, não? Ele foi preso? Sei lá. Deve ter metido alguma coisa assim. Mas eu lembro da discussão legal que teve se seria o James Franco como aquele duende maluco que andava de skate. De skate já basta o Andrew. Vai chegar os dois de skate. Vai ter uma batalha de skate entre o duende do James Franco e o Andrew de skate. Justamente, quando nessa cena, quando aparece lá o Rocket Race, o Harry, o duende Harry, James Franco, aí o estranho pega e diz, precisamos de um skatista contra skatista. Aí ele abre o portão pro Andrew aparecer. Mas não, ninguém ia confundir o Duende Verde com o Rocket Race, não. Muito idiotice. Não pode fazer isso, não. Existe uma diferença étnica entre os dois. Hoje tem, mas tô falando antes. Tô falando porque, pra quem não sabe, eu jurava de pé junto que aquele... Não faz sentido, mas aquele cara, o vilão do jogo do Atari era o Rocket Race. Achava que era o skate lá em cima. Sim, assim como hoje eu era idiota. Não, mas ao contrário do Octopus, que tá sendo mais mostrado, esses, os outros vilões, só apareceram assim rapidinho. Não tem muito o que especular deles assim, tirando imagens vazadas. Na verdade, eu diria que tem muito pra especular pelo menos um deles, que é o Electrum, que a gente já viu que vai ser o mais modificado. Certo. Eu achei... eu acho bom isso, eles admitirem o erro, falar, ó, galera, aquela ideia daquele Electrum maluco foi muito ruim, então já que a gente vai trazer de volta, a gente vai trazer de volta da maneira correta. Acho legal isso. Mas eu tenho uma notícia que o Magari vai ficar com ódio, mas eu acho que o Magari talvez já saiba. Fizeram um close lá parece que é um reator arc lá, ou seja... É isso. Vai ser um Electro que veio de uma realidade que trabalhava pro Stark, não pro Osborn. É, pode ser, mas não... No final a gente vai falar sobre o que acho que vai acontecer. Eu acho que... Já só adiantando, eu acho que todos esses vilões vão pegar alguma coisinha do Stark. Aí tem uma cena do trailer do Octopus, os tentáculos dele ficando vermelho. Como se ele estivesse pegando aquela nanotecnologia lá do Stark. O Electro deve pegar o reator arc e pra mudar, pra aumentar o visual daí, de poder... Todo mundo tem que ter relação com o Stark. Ou você acha que eles iam ter alguma coisa com o Homem-Aranha? Pois é, né? Quem liga pro Homem-Aranha hoje em dia no MCU? Pois é. Eles têm que querer se vingar do Stark. Uma coisa que eu acho que a gente pode comentar também é o fato do Lagarto e do Homem-Aranha estarem nesse filme quando o trailer diz que... São fantasmas, pessoas destinadas a morrer na mão do Homem-Aranha, sendo que nos filmes que eles apareceram, eles não morreram. Não. A verdade é que talvez eles não sejam daqueles filmes originais, sim, sejam versões que eles foram mortos pelo Homem de Ferro, aí estão lá pra se vingar do Homem-Aranha, porque, enfim, disseram que é o substituto. Não seria isso. Com certeza o Lagarto foi morto pelo Andrew Garfield e o Homem-Aranha se matou na ficha do Tobey Maguire. É naquela, no final lá, quando ele vira pó de verdade, não. Não consegui voltar mais. Eu tava tentando falar sobre isso aí, né, mas vocês estavam falando aí, justamente isso, né, sobre cada um dos vilões. A gente não sabe exatamente como é que vai ser, se vai ser, assim, realmente diretamente dos filmes, que eles vão ser tirados de algum momento da linha do tempo dos filmes e colocados no filme novo, ou se eles vão ser de realidades alternativas semelhantes aos filmes originais, a gente não sabe bem como é que vai ser, né? Só quando sair. Exatamente. Mas o que é que a gente pode deduzir disso aí? Porque eles vão passar por mudanças, né? Bom, o Octopus, ele vai vir aparentemente exatamente como ele estava no final do filme, em relação à aparência. Todo molhado. A única diferença ali que eu vi é que ele tava com uma camisa por dentro, que ele não tinha, porque, tipo, no filme original ele tem uma camisa de botão por dentro e o casaco. Mas aí, nesse, ele tá com uma camisa de gola por dentro, depois a camisa de botão, depois o casaco. Ele tá com a camisa a mais. Ou seja, tipo, né, mudou quase nada em relação à aparência. Tem o cabelinho também, né, diferente e tal. O Duende Verde, no trailer, ele apareceu também exatamente igual em relação ao uniforme, mas também aparece ele um pouco diferente de relance no trailer, né? E o Electro tá todo diferente. O Lagarto e o Homem-Aranha a gente vê exatamente igual ao filme, mas também é algo bem rápido. Eu acho assim que ou eles serão versões alternativas dos vilões, ou talvez eles sejam as versões originais dos vilões, mas eles foram tirados de algum jeito que, tipo, talvez tenha uma passagem de tempo dentro do filme, assim. Algo, tipo assim, algumas semanas, alguma coisa assim, que os vilões vão atrás de equipamentos, vão atrás de coisas pra se melhorarem. Eu acho que pode acontecer algo do tipo. Talvez eles não sejam variantes e sim as versões originais dos filmes, mas que eles, quando eles foram sugados do multiverso, provavelmente não foi assim, tipo, sugado do multiverso, mas eles tiveram tempo pra se preparar, pra poder enfrentar o Homem-Aranha e tal. Aí eles tiveram tempo pra se organizar. Talvez o Electro melhore a tecnologia dele e isso faça ele mudar a aparência dele. Talvez, o Octopus, a gente sabe que ele vai sugar a nanotecnologia da roupa do Peter ou alguma coisa do tipo, que isso é o que é indicado no trailer. E o Duende Verde, provavelmente ele também vai buscar algum equipamento e vai mudar a aparência dele. Eu só queria comentar que às vezes essa coisa deles serem caras que morreram nas mãos do Homem-Aranha pode ser balela, porque nós vimos na cena pós-crédito tudo vendo que ele foi teletransportado pro MCU também e ele não morreu na mão de nenhum Homem-Aranha, até onde a gente sabe. Essa história deles morrerem na mão do Homem-Aranha, pra mim é tudo bobagem. Pode ser o seguinte também. Pode ser que ele falou assim, eles morreram nas mãos de um Homem-Aranha, porque pode ter sido em relação a, tipo, talvez tenha surgido alguns vilões, os outros surgiram depois. Pode ser que tenha aparecido só o Duende Verde, o Dr. Octopus e o Electro. Talvez eles três tenham vindo primeiro, depois que veio o Lagarto e o Homem-Aranha. Talvez no momento que o Doutor Estranho falou isso, todos eles morreram lutando contra o Homem-Aranha, não é necessariamente que o Homem-Aranha matou eles, né? Eles morreram enquanto tava lá em alguma batalha com o Homem-Aranha. Aí pode ser que ele estivesse se referindo ao Duende Verde, ao Octopus, e ao Electro, né? Porque talvez eles só esses três tenham entrado na partir daquele momento. Talvez outros dois apareçam depois. Não aparecer? Depois do... Se aparecer, aparecer é porque o Tobin e o Andrew vão aparecer. Eles vão buscar o Andrew e o Tobin bem na hora que eles estão lutando. Cada um com o seu vilão que sobreviveu lá. Eles acabam vindo também. Então pode ser que o Dr. Strange estivesse falando que eles vão morrer nas mãos desse Homem-Aranha, porque é o que tem o modo assassino que usa pra fazer piadinha. Não, mas aí ele não. Mas não seria morrer pelo Homem-Aranha, seria pelo Garoto de Ferro. Tem razão, tem razão. O próprio filme admite que ele não é Peter Parker, ele é Peter Stark. Ah. Considerar, também que a gente pode considerar, é que, tipo, pode ter havido uma passagem de tempo nos universos também, assim. Do Andrew Garfield e do Tobey Maguire pode ter acontecido alguma coisa, né? Tipo, ah, Duende Verde do Norman ressuscitou por causa do soro do Duende ou qualquer coisa do tipo. Pode acontecer essas coisas, né? Também, né? Porque pois o Tobey Maguire vai estar mais velho. O Tobey Maguire vai estar mais velho. Então pode ter tido uma passagem de tempo dentro da linha do filme. Não, com certeza. Apesar de que se ninguém sequestrou a Mary Jane, o Tobey Maguire nem saiu de casa mais. Mas vai ter, não vai ser... eles não vão voltar com a mesma idade que eles tinham na época do filme. É bom torcer que não, porque o CG também que a Marvel tá usando pra rejuvenescer os personagens, eu não curti muito, não. Eu acho que funcionou pro Dr. Octopus. É. Sei lá, em algumas partes parece meio artificial pra mim, sei lá. Às vezes em algumas partes tudo parece artificial. Essa tecnologia de rejuvenescimento é porque é uma tecnologia que tá sendo desenvolvida ainda, né? Tipo, já faz uns anos que ela tá sendo usada, ela já tá melhor do que ela era antes e tal. Mas além de ter a questão de ser feito às pressas, né, como a gente falou, também é uma tecnologia assim que cai no Vale da Estreza porque mexe com o rosto. Quando mexe com o rosto de seres humanos, sempre cai na estranheza, né? Aí, mas eu acho que, tipo, o que eles fizeram, por exemplo, no como é? Michael Douglas, eu acho que ficou bem feito, por exemplo, o que fizeram no Michael Douglas. É, o Michael Douglas, o cara lá do Echo, do Ego, o Guardião da Galáxia, o próprio... Mas o Guardião da Galáxia foi efeito prático foi, também. Foi maquiagem. Que o cara confiou muito no maquiador e deu certo. É. Então, pra finalizar o papo dos vilões, a gente tem aí grandes vilões voltando, então tudo indica que a gente vai ter um sexteto sinistro, só que pra fazer seis, obviamente, tá faltando um vilão aí. Quem que vocês acham que pode ser o vilão aqui? É o Rino, com certeza é o Rino. É o Tony Stark. É o Tony Stark voltando de outro multiverso. Você acha que eles vão pro outros multiversos, ter aberto pra outro multiverso e esse Garoto de Ferro não vai procurar o seu Stark por aí? Eu ouvi um boato recente falando também que pode ser o Mistério. Ah, sim. Pode. Pode ser um Esmagaranha do Jameson. Falando nisso, outro personagem que aparece no trailer de relance, o Jameson. Seria interessante se fosse um Mistério, porque, tipo, a gente poderia ter cada vilão representando uma aranha, né? É, tipo, teria lá os vilões do Tobey Maguire, os vilões do Andrew Garfield e os vilões do Garoto de Ferro, né? Aí seria interessante. Expectativa, seu Mistério aparecendo. Acaba na realidade. Na verdade, era tudo ilusão do Mistério o tempo todo, inclusive o Estranho. Exatamente. Meu Deus, agora eu não quero mais o Mistério, eu não quero. Mas eu não acredito nesse rumo, não. Pode ser que o Mistério apareça, mas eu acho que não. Acho que não seria isso, não. Então, esse agora, eu gostaria. Mistério, pode ser que seja o Mistério, pode ser que seja o Abutre, pode ser que seja o Mistério do Bruce Campbell, vai saber. Pode ser o Shocker. Esse último vilão... Bruce Campbell, ele deve aparecer no coisinha, no... No Doutor Estranho. O Bruce Campbell, pelo que eu tô dizendo, ele vai ser, se eu não me engano, o nome dele é o Doutor Druida, o mestre da TV a cabo. Falando do Doutor Estranho, né, tem ainda aqueles rumores de que talvez os dois Homens-Aranha fiquem ainda, né, no MCU, e que eles vão aparecer no Doutor Estranho, né? Inclusive seria um reencontro do Tobey Maguire com Sam Raimi. Cara, você vazou uma cena que, se for verdade, vai ficar muito tosco o roteiro, que assim, o filme terminaria com um enterro de um personagem, e a cena seguinte seria os Homem-Aranha já se divertindo numa lanchonete. Imagina só, saindo em tempo pra já ficar fazendo piadinha. Os caras fizeram piadinha enquanto o Asgard tava sendo destruído. Até aí? Nossa, eu detesto aquele filme por causa disso. Até aí? Mas eu acho que quem vai pra vala é a Tia May. Não, tão falando não, mais do Ned. Ela vai virar duende. Ué? Ela vai virar duende, ela tá com no trailer, ela tá com o soro do duende na mão. Oxi, a Tia May, meio duende, meio Osborn, meio Osborn. Faz sentido, o soro do duende verde deixa as pessoas imortais e todo mundo sabe que a Tia May não morre. Na verdade, a Tia May que fizeram engenharia reversa no sangue dela pra fazer o soro do doente. Ah, pode ser, que ela tava rejuvenescendo. A primeira tia May tá viva ainda? Não, acho que as duas morreram. A primeira tia May ainda tá viva, ela tava com 90 anos, mas tá vivinha e forte ainda. A outra tá viva também, a Sally Field lá. Acho que é Sally Field o nome dela. Ela tá viva. Quem morreu foi o tio Ben do primeiro filme. É, morreu faz uns anos já. É. Morreu até o Rob Robertson da trilogia. É. O único que sabia que o Peter era o Araya. Que agora todo mundo sabe. É. Agora não é mais especial, coitado. Acabou os vilões? A teoria? Podemos falar do Jameson, que nesse universo ele não usa peruca, pra quem não sabe, o JJ Jameson da trilogia usava peruca. Sim. E temos os coadjuvantes do Aranha. Só uma coisinha, a gente faltou dizer também assim, o Lagarto e o Homem-Areia, eles aparecem rapidamente no trailer, né? Agora, vocês acham assim que eles vão aparecer em forma humana, vai ter os atores antigos, o Rhys Ifans e o Thomas Hayden Church? Ou será que eles vão ser só computação gráfica pra economizar os atores aí? O Lagarto acho que vai ser computação gráfica sim, mas o Homem-Areia acho que ainda vão aparecer na forma humana dele sim. É que também tem que considerar que eles não vão ter lá tanto tempo assim de tela, né? Ah, sim. Falar que se for pra economizar, tá muito mais barato colocar o Kurt Connors que o Lagarto. Sim. Parecer. Mas aquele, tem que pagar o ator, aquela... é muito mais fácil fazer um boneco. Eles assim, já pagaram o ator, de qualquer maneira, porque ele vai dublar alguma coisa assim. Ah, vai ter pelo menos o direito da voz de alguma coisa vai ter. É, chamaram até lá o... Qual é o mesmo nome do ator que faz o Abominável lá no Incrível Hulk? É o Tim Roth. É, chamaram ele só pra fazer a vozinha dele lá no Shang-Chi. Talvez não seja só pra isso, porque ele, na teoria, ele vai ter um grande papel na série da Mulher-Hulk. Então já tava no contrato. Aquele negócio, cara. Eles conseguiram convencer a Natalie Portman a voltar depois que ela saiu batendo na porta e jurando que nunca mais... É dinheiro, pô. É dinheiro. É. Tem que reformar o banheiro. É como se o cara tivesse saído brigado também, então, né? Ó, eles contrataram agora, Alfred Molina, Willy Dafoe. Não é como se o Thomas Igreja lá e o Riz, não sei das quantas lá, ó, fosse um cachê muito grande assim, né? É, mas eu tenho que admitir que teria sido mais engraçado se eles tivessem trazido o Connors do Raimi. Nossa. Só pra, ver... O Lagarto. Só pra dizer, olha, 30 anos depois você conseguiu um câmbio como Lagarto. É, seria legal, hein? O arco desse ator. Pô, seria legal mesmo. Ó, estão comentando que se o... Dizem os boatos que se o... Tobey fizer sucesso nesse filme e a Sony tá querendo fazer um Homem-Aranha 4, podem chamar ele pra ser o vilão desse filme. E lá vamos nós. É, só pra fechar esse papo dos vilões, eu queria muito que esse sexto vilão surpresa, que a gente tem quase uma confirmação de sabe quem é, eu queria muito que fosse o Venom do Homem-Aranha 3, que trouxesse de volta o cara lá do Dead 70. Eu até ia comentar isso na historinha também. Que trouxessem de volta aí o Topher Grace como Venom, inclusive, imagina um encontro entre os dois Venom aí, o Venom lá, o comediante lá do Tom Hardy, e o Venom humor, que gosta humor que sorri com a violência, né? O Venom comediante e o Venom um casal disfuncional. Um ia ficar Venom o outro. Ai... É, aí, fechando esse papo dos vilões, a gente tem aí a volta do J.K. Simmons, abraçando a careca. É, ele já tinha voltado no final do outro filme, né? Pra quem não... É, só uma curiosidade, pra quem não sabe, ele já era careca na época dos filmes do Sam Raimi, ele usava uma peruca na época. Agora ele fala, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimi. Oh, já pensou se o outro Homem-Aranha que aparece é ele? Que ele chega a usar a roupa do Aranha lá naquela cena deletada. Oh, seria foda. Bom, cara, pelo menos a gente já sabe que não vai ser três Tom Holland. Tava caro pagar uma peruca pra ele, já tinham gastado com o Tobey Maguire, que exigiu 100 milhões pra participar do filme, aí disseram assim, vamos deixar sem peruca. E no filme anterior deixou sem peruca também, porque era 5 segundos, aí não queriam gastar com peruca. Ah, um personagem também que dizem que vai fazer uma pontinha nesse filme é o Demolidor. O que vocês acham? Esse aí eu gosto, porque eu gosto desse ator, eu acho ele muito bom, eu acho ele pouco utilizado na série lá da Netflix, que agora já foi pra vala, e eu acho legal de estarem abraçando ele de volta e estarem dando uma oportunidade pra esse... E é bom porque a gente pode fingir que as séries ainda são canônicas, né? Porque apesar de que tudo indica que elas vão ser descanonizadas, até então nada, não existe furo de roteiro, né? Então até então dá pra considerar. Todas as séries da Marvel, Television... Ah, sim. É, Agente da S.H.I.E.L.D., Agente Carter, as séries da Netflix, por enquanto dá pra considerar, né? Até apareceu algum furo. Até agora, a única coisa estranha que aconteceu foi o Darkhold lá em WandaVision ser diferente do Darkhold de Agentes da Shield, né? Foi a única incoerência que apareceu até agora. Ainda assim, dá pra encaixar, né? Ainda assim. Cara, eu fico feliz que o Charlie Cox e o Andrew Garfield, eles são amigos na vida real e eles faziam campanha pros dois aparecerem no mesmo filme. Ah, legal, eu gosto. Mas já que a gente tá falando de coisas vazadas, que vazou aquela imagem que tem, na teoria, tem o Charlie Cox lá. Vai ter um homem hídrico no filme, já que tem tanto vazamento. Ah, vazamento, tá. Ele é o segundo vilão, ele é o sexto vilão. Ele vai aparecer quando quebrarem a caixa d'água. Ele é o vilão da Sony, é o vazamento. Mas eu ia falar que naquela imagem que tem lá, o Charlie Cox, a gente tem também o Multiverso Demolidor, que tem o Fog Murdock lá de multiversos diferentes. Já que o John Favreau foi o Nelson Murdock lá no filme do Demolidor do Ben Affleck. Ô, verdade! Anos atrás, né? Pode crer. Ele era o Murdock. Tem o Multiverso Demolidor lá também. Abre porta pra piadinha. Eu falo, já conheci o Murdock. Seria interessante se a gente visse um pouco do universo do Tobey Maguire e do Andrew Garfield e ver algumas coisas, tipo, sei lá, o Tobey Maguire, assim, enfrentando algum vilão novo, acrescentaria um vilão. Por exemplo, podia ser o mistério do Bruce Campbell, por exemplo. O Tobey Maguire enfrentando o mistério do Bruce Campbell antes de ser sugado pro MCU. Ou o Andrew Garfield, não sei, trabalhando ao lado da gata negra da Felicity Jones, ou com uma Mary Jane da Shailene Woodley, qualquer coisa do tipo. Seria muito interessante se houvesse isso no filme. Mas pouco provável que vai acontecer isso. Provavelmente vai ser só no MCU mesmo e, tipo, do nada aparecem os dois lá e pronto. A gente não vai nem saber o que, que eles estavam fazendo da vida. Tipo o que rolou lá no Aranha Verso do desenho, né? Que a gente via um pouquinho do universo de cada um antes deles serem puxados, assim. Sim. Cara, vai ser que nem crossover de Power Rangers. Os caras vão aparecer por 5 minutos e você não faz fazer ideia do que eles fizeram da vida dos 20 anos que não apareceram. Vai ser aquela cena do Homem-Aranha no Aranha Verso lá que mostra como o Aranha Noir, a Aranha Anime e o Porco-Aranha chegaram no universo. Vai ser só uma cena deles caindo do portal. Ó, tem que ter o Nicolas Cage como no Homem-Aranha Noir. Tava dizendo que o Nicolas Cage aparecera como motoqueiro fantasma no Doutor Estranho. Ah. Parece um motoqueiro fantasma que seria o Johnny Blaze, mas não mostraram que ator é. Aonde? Não, ele tá falando do Doutor Estranho, não na série da Shield. Na série da Shield mesmo. Na série da Shield tem. É que no Doutor Estranho tem aqueles boatos de que eles vão brincar mais com o multiverso, de trazer um monte de. Tipo Tom Cruise como Homem de Ferro, que era um dos contados. Só pela zoeira. O povo lá se doendo que não vai ser o Robert Downey Jr. já me fez muito fã dessa ideia. Também seria interessante eles fazerem umas referências, por exemplo, sei lá, Homem-Aranha japonês ou Peter Parker do Nicholas Raymond, mas também isso é algo muito impossível de acontecer também. Veio um que disse que não foi chamado, que a gente acredita, justamente o Hammond. Mas era o que ele falaria se ele estivesse no filme. Exato. É assim que funciona. O Andrew Garfield até semana passada tava negando que tava no filme. Até hoje ele tá negando. Falou, não, não vou estar. A questão é essa. A questão é que, assim, tipo, eles a gente não acredita. O Hammond dizer que não foi chamado é a coisa mais provável possível. Eu acho que o Hammond, se ele falasse que ele foi chamado, a gente não acreditava. Falou, ah, eles não me chamaram. Tá de brinquedo o filme. Se ele fosse chamado a essa altura do campeonato, eu já teria feito até um poster fake dele como o principal. Não, mas aí entra também na coisa que a gente já falou mais cedo, do coisa do choque de geração. Se tem gente que não conhece o Tobey Maguire, o Nicolas Hammond, então, nem se fala. Sim. Vou ser bem honesto, eu não conheço... Eu só lembro... Seria uma referência, dá pra fazer funcionar. Tipo, se o roteirista fosse realmente personagem... Quer dizer, fossem realmente pessoas, assim, que gostam de trabalhar com isso, assim, sabe... Tipo, o que a DC faz? A DC quando bota essas referências, dava pra fazer funcionar mesmo pra o público que não DC, conhece. A DC fez agora na série dela, ano passado, sei lá quando. A crise das terras. Teve até o Robin velho lá, o Batman. Pegaram o Batman 66, pegaram do Batman do Tim Burton, por aí vai. Eles fizeram referência a tudo que eles conseguiram fazer referência, eles colocaram. Até a DC do Batman lá do desenho, ele virou Batman também. Gente, a DC já fazia isso há muito tempo em relação a, tipo assim, chamar atores antigos pra participar, como, sei lá, o Christopher Reeve no Smallville, ou o ator lá do Flash dos anos 90 na série do Flash, eles já faziam esse tipo de referência. Eles ampliaram mais realmente tratando de multiverso, né? Agora eles realmente estão conectando os multiversos e tal, e fazendo referências a coisas antigas, como vocês mencionaram aí, o Burt Ward, que é o Robin, né, aparecendo e tal. Aí esse tipo de coisa... Gente... Coisa diferente, isso aí que você tá falando. Gente, eu detesto estragar a alegria de vocês, mas sobre vocês falarem que depende do roteirista, até há pouco tempo atrás, o roteirista desse dos Homens-Aranha, ele se orgulhava de nunca ter assistido um filme de super-herói, especialmente do Raimi. Ah, sim. E a gente notou pelos filmes que ele fez. Mas e também a gente nota pelo trailer, porque é o que eu ia falar. Tem que levar em consideração que não adianta de porra nenhuma chamar os caras e colocar essas cenas assim. O cara meio acabou de falar. Não adianta de porra nenhuma você fazer um filme de super-herói se você tem vergonha do gênero super-herói. Ah, não, eu tenho que fazer uma piadinha com o nome do cara pra provar que eu sou Cole e tudo mais. Mostra que você é um babaca. Nem piadinha, só bota o pessoal pra rir como se houvesse uma piada pra rir nisso. Pois é, e ainda coloca assim no trailer pra dizer, não, gente, ó, isso aqui é porque a gente tem que mostrar que quadrinhos é uma coisa ridícula, vocês são ridículos, e na verdade o negócio aqui é fazer TikTok sem a máscara e depois ficar chorando que foi preso. Agora eu tô imaginando o Homem-Aranha e do Tom Holland fazendo dança ridícula do TikTok. Ué, ele faz isso nos filmes. Ele é um TikToker. Imagina o Tobey Maguire fazendo dancinha do TikTok. Aí sim ia ser foda. O problema não é nem esse, o problema é que assim, do Homem-Aranha que tá nos Vingadores, ele ainda consegue ser um pouquinho mais responsável. Mas os do filme solo dele é assim, maturidade completa. Não chega nem a ser, é adolescente, não, é irresponsável mesmo. O Homem-Aranha dos filmes dos irmãos Russo, né? Que é Guerra Civil, Guerra Infinita e Ultimato. A gente ainda vê o Homem-Aranha ali, sabe? Tipo, pelo menos eu ainda vejo o Homem-Aranha ali. Apesar de ainda ter umas coisinhas ou outras ali. Mas, tipo assim, eu acho que seriam... Essa versão dos Russo, tipo, seria meio que um Homem-Aranha realmente adaptado pro jovem de hoje, assim. De uma maneira, assim, que mantenha a essência do personagem. Já o dos filmes solo, realmente é só um cara vestido de Homem-Aranha, mas que não é Homem-Aranha, sabe? Mas nos Irmãos Russo, a gente ainda tem ele um pouco da... Ele nem quer ser Homem-Aranha, o problema é esse. Ele nem quer ser, porque se você for lembrar a mensagem que eles passam no final do Longe de Casa, que... Não, Homem de Ferro só teve um, você tem que criar seu próprio caminho. Mas faz que nem ele fez, de criar a armadura pra você mesmo, enquanto fica escutando as músicas que ele escutava. Seja seu próprio Homem de Ferro. Exato. Esse era o problema. Os filmes do John Watts, eles não conseguem nem passar a própria mensagem, porque uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa. É como se o cara não soubesse nem o que dizer. Porque no De Volta Lá, ele bota um cara... Ah, no sonorado assim, o traje, depois ele supera isso no final, mas mesmo assim ainda fica meio que dependente do Stark. Ou seja, é um negócio que anda, mas não anda, sabe? Aí, no Guerra Civil e no Guerra Infinita, tipo, ainda no Guerra Infinita, por exemplo, o Peter não tá dependente do Stark ali. O Peter, no Guerra Infinita, ele, tipo, ele vai por conta própria pra nave porque ele quer salvar as pessoas. Não porque ele quer ser um vingador ou quer estar do lado do Tony Stark, não. Porque ele quer ajudar as pessoas. A intenção daquele Homem-Aranha lá em Guerra Infinita foi isso. É isso que a gente tem que ver no Homem-Aranha. Mas ainda assim, ele é fã do Tony Stark porque isso se encaixa dentro do universo apresentado e se encaixa com o público de hoje. Porque Tony Stark foi meio que o primeiro grande herói ali. Porque no universo dos Vingadores desse do cinema, o primeiro herói ali, tanto para o público que assistiu quanto para quem tá ali dentro, foi o Homem de Ferro. Apesar de ter sido o Capitão América nos anos 40, mas seria tipo o herói dos seus avós, sabe? Porque foi um herói dos anos 40 que ele ressurgiu depois que o Homem de Ferro já estava na ativa. Então, de certa forma, para os jovens se identificarem com esse Homem-Aranha, faz sentido ele ser meio que fã do Tony Stark. Além do fato de Tony Stark ser voltado para a área de ciências, de tecnologia, assim, né? Não de ciências, de tecnologia. Que é algo que um jovem como Peter Parker se interessa. Agora, o problema é justamente o fato de... Tipo, os filmes não saberem trabalhar com isso. Os irmãos russos sabem trabalhar com isso, porque o Peter é fã do Tony Stark, mas ele ainda é independente. Enquanto que nos filmes do John Watts, ele não é independente. Ele é totalmente independente do Tony Stark. Estamos concluindo, então, que o grande vilão desses filmes, assim como nos quadrinhos, são os roteiristas. Cara, o problema é que eu também nem seja o roteirista, porque como assim, vocês estão dando também muita margem, vocês estão dando muita importância ao roteirista como se fosse numa série. Numa série, o showrunner realmente manda, mas em filmes, normalmente, quem tem o peso maior é o diretor, o John Watts. E o estúdio. Mas assim, bem ou mal, a gente ainda consegue ver a mão do diretor nos filmes deles. Por exemplo... Os filmes do Amazing Spider-Man, por mais que fossem Sim, você via muito mandate do Avi Arad, você ainda conseguia ver coisas do Web ali, porque, do Mark Web, porque era um cara que e era praticamente, só tinha feito romances meio disfuncionais, e ele praticamente escreveu dois filmes que era sobre um romance disfuncional, que no final das contas era uma história de um maníaco que estava stalkeando uma garota até matar ela no final, mas deixa essa parte pra lá. E foi uma das partes mais elogiadas do filme. Agora, o problema é que, assim, como vocês meio falaram, os produtores dos dois filmes são os mesmos. A visão que os russos dão pro Homem-Aranha é uma, e a visão que o John Watts dá pro Homem-Aranha é outra. É só vocês notarem, por exemplo, que, como mencionaram aí, no Guerra Infinita, o pensamento do Peter, meu Deus, uma nave alienígena, vou lá ajudar, não sei o que tá acontecendo. Se fosse o John Watts colocando ali, meu Deus, uma nave alienígena, será que o tio Stark tá bem? Ele iria ver o Homem de Ferro voando pra nave e ia falar, não, eu tenho que ir atrás, tem que ir atrás. Esses detalhes, assim, porque o cara, como vocês falaram, ele era mais independente na história, só que do jeito que eles montaram no filme, ele tem uma mensagem, ter até uma mensagem ok, para amadurecimento, só que ele acaba virando menino Neymar, que tem que aprender a mesma mensagem toda semana, e ainda tem um monte de gente pronta pra passar pano. Não, é só um menino, ele cresce na próxima. Três e um depois, não, é só um menino. É só um menino, o Tom Holland já tá quase fazendo 30 anos e ainda é um menino. E não, é um menino que não quer assumir a responsabilidade das coisas que ele fez, porque a culpa toda da merda que aconteceu com a vida dele não é do mistério, é dele. Ele fez a merda toda. Oh, esse filme vai ser sobre isso. Ele não querendo assumir a responsabilidade da identidade dele ter vazado e tentando achar uma solução fácil pra resolver isso, com magia. Ou seja, fiel aos quadrinhos. Ele revelou a identidade porque se apaixonou pelo tio Stark lá e depois, a minha tia foi baleada por culpa do rei do crime, a culpa é sua. Ah não, mas a solução mágica foi um bônus da identidade, foi um bônus. Aí ele tava procurando a solução pra ressuscitar a tia May. É assim, eu vou salvar sua tia May e ainda vou fazer sua identidade voltar a ser secreta. E segundo o Mephisto ainda tava querendo trazer a Gwen Stacy de volta, só que aí o pessoal olhou assim, não, demais. Não, estamos dando demais, esse aqui é onde o diabo não pode ser tão generoso, senão o pessoal vai gostar dele. Mas o pior é que depois do Spencer faz todo sentido é querer trazer a Gwen Stacy de volta, se o objetivo dele era... Spoiler. Estamos dando tempo pro pessoal pular a cena, o spoiler? Não, eu prefiro não mencionar, mas quem sabe o spoiler entendeu, assim, que faria todo sentido se o Mephisto queria aquilo, fazer a Gwen Stacy de volta. Não, faz sentido ele ter ressuscitado a Tia May, porque realmente todo mundo sabe o que a Tia May representa pro Peter em questão de relacionamentos. É, então. Não, mas também faz sentido. Na verdade, ele precisava ressuscitar a Tia May, porque tem que lembrar que se a Tia May morrer, o universo inteiro vai pro ralo também. O Galactus vai ficar puto e vai destruir a Terra. Ele não quer que é a arauta predileta dele, é a babá dele, praticamente. Partindo já pra... já encaminhando pro final, pra parte de expectativas, o que a gente espera do filme, eu espero que esse Homem-Aranha do Tom Holland, ele finalmente encontrando outros Homens-Aranhas que foram melhores que ele aprenda alguma coisa, que ele aprenda a ser super-herói de verdade, que finalmente o Tobey e o Andrew ensinem pra ele o que é ser o Homem-Aranha e finalmente ensinem pra ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então daí pra o Sony conseguir fazer um Homem-Aranha decente. Cara, desculpa, se eu fosse você, eu já ia jogando essa expectativa no lixo, que ele é o principal do crossover. Então o que vai acontecer é que ele vai mostrar que ele é um fodão, bonzão, e que vai dar uma lição pros outros. E ainda vai zoar com... provavelmente ele vai zoar com o penteado do Tobey e vai dar uma zoada também no Andrew, alguma coisa assim. Então, mas isso não é um arco narrativo bom, sabe? Isso não é o que a gente quer ver no herói. A gente quer ver no herói aprendizado e crescimento. Então, a gente não. A gente é muita gente, João. Ah, então tá. Eu quero ver aprendizado. A gente quer, mas o problema é o público geral. Exatamente, cara. O público quer Cara, eu acho que eles têm tudo na mão pra esse filme pra fazer esse Homem-Aranha do Tom Holland ser um Homem-Aranha decente, cara. Eles só não vão fazer se não quiserem. Eu acho que, tipo, uma coisa é o que a gente queria que acontecesse, outra coisa é o que a gente acha que vai acontecer, né? O que eu queria que acontecesse foi várias coisas que eu falei aqui no vídeo sobre mostrar mais o universo de cada aranha, mostrar o que aconteceu de cada um antes deles se unirem, e que realmente o Tom Holland evoluísse como herói, que ele aprendesse mais sobre o que é ser um Homem-Aranha junto com os outros aranhas, e que houvesse bastante interação entre eles, mostrando a diferença entre eles, mostrando como o Tom Holland ainda é falha e como ele tem muito a aprender e tal, e o que cada um passou e esse tipo de coisa, sabe? Mas o que eu acho que vai acontecer é que o roteiro do filme vai ser bem raso, vai ser só cenas de ação e piadinhas estranhas, e que a interação entre os três Homens-Aranha vai ser algo bem curto, e que eu não acho que vai acontecer de que vão mostrar que o Tom Holland é melhor. Eu não acho que vai ter isso. Mas eu acho que, tipo assim, vai ser como se fosse assim, o Tom Maguire e o Andrew Garfield dizendo assim, pro Tom, isso, você é um Homem-Aranha, continue assim e tal. Vai ser algo desse tipo, como se fossem os aranhas anteriores apoiando o aranha novo, sabe? Eu acho que vai ser esse tipo de coisa que vai acontecer. Cara, eu acho que vocês... Vai ser a mensagem do Homem-Aranha no Aranha-Verso, só que pra pessoa errada. Exato. Porque não teve nenhum centésimo da jornada que o Miles teve. Em um filme. Pois é o que eu acho que vai acontecer. Cara, eu vou ser mais negativo que vocês. Eu acho que esse filme vai cagar as versões do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Vocês estavam falando lá sobre o problema dessa versão do Tom Holland ser a interpretação do diretor. Vamos lembrar que esse mesmo diretor vai dar a interpretação deles das versões do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Com certeza o Tobey Maguire vai ser aquele tiozão velho chato que só enche o saco. E o Andrew Garfield vai ser o skatista que não leva nada a sério. O John Watts também vai estragar os vilões, lembrando disso, né? É aquele negócio. Não adianta de nada chamar a galera velha e manter o mesmo diretor de sempre. Isso é exatamente o que a gente já viu no filme. Os caras vão estar lá pra ser escada pra MJ e o Ned parecerem cool. Cara, exatamente o que tem no trailer. Tem que fazer com o John Watts o que fizeram com o Dan Slott nas HQs. Deixa o cara estragar o Quarteto Fantástico em paz e deixa o Homem-Aranha em outro canto. Mas é aquilo... Vocês estão falando de diretor, você tem que se lembrar que tem um estúdio por trás. Porque o pessoal sempre passa pano pro Raimi, mas vamos lembrar que o Raimi estragou, entre aspas, o Venom por livre e espontânea vontade. Ninguém fala, ele vai estragar. Não, o Raimi, ele detestava com força o Venom e ele deixou claro todo o ódio que ele sente pelo personagem. Mas aí o pessoal reclama, quando reclama, fala que foi a Sony que estragou, o pessoal passa pano. Não, Estragou outras coisas, o Sam Raimi, ele merece todo o crédito pelo Venom. Ah, exato. O que eu passo nesse sentido aí é que assim, tipo, olha, ele avisou de todas as maneiras possíveis que ele ia fazer isso se botasse pra ele fazer o Venom. Taram. Agora não vão culpar o cara por ter escrito assim, dirigido o Venom com a força do ódio. Eu entendo ele. Resumiu bem. Pronto, cara, o que o Raimi fez era o Magaren dirigindo o Tom Holland. Seria se eu fosse dirigir um filme do Super-Homem. Aí vocês iam ver. Nossa senhora. Seria então o Magaren seria então, tipo o Zack Snyder. Porque o Zack Snyder, obviamente, ele também não gosta do Superman das HQs. Quem não gosta do Super-Homem é o Jeff Bezos, cara. Porque é o cara pra patrocinar. Se ele sair procurando histórias que tem os Super-Homens malignos. Aí, vou financiar uma série disso aqui. O cara ainda é bilionário e careca. Só pode ser o Lex Luthor disfarçado. O Lex Luthor no multiverso, ele veio pro nosso universo estragar o Superman. Ah, uma outra expectativa mais positiva que eu tenho é que já que os filmes do Homem-Aranha do MCU tem mais piadinhas, eu espero que pelo menos o Tobey Maguire faça mais piadas. Se a única coisa que eles fizerem pra estragar o Tobey Maguire seja fazer ele ser todo piadista, eu não vou reclamar. Cara, eu acho difícil. Como eu já falei antes, ele vai ser só escada pros outros fazerem piada com a cara dele. Eu falei isso, ele vai ser o tiozinho chato que todo mundo tira sarro, mas sei lá, eu tenho alguma esperança de que ele vai fazer piada nesse filme. Porque ainda mais que o Tobey, ele é o menos assim, porque bem ou mal o Andrew, ele foi feito pra parecer o hipster cool da época dele. O Tobey não, o Tobey ele tinha sido feito pra ser um loser completo. Como a ideia do Homem-Aranha atual é ser o cara que faz bullying nos outros, então... Aparentemente, tá tudo ok você fazer bullying no nome dos outros, aparentemente. Não, se for o nome do politicamente correto, você pode fazer bullying a pessoa à vontade, pode até cancelar ela. Em questão de mortes, quem vocês acham que vai morrer nesse? Quem é o cara que morra? O Aranha do Tom Holland. Quem eu acho que vai morrer, tio May? Cara, eu torço pra que morra a Mary Jane, quer dizer, a MJ, porque dos nerds, da representação dos jovens, ela que melhor representa tudo que eu odeio no jovem atual. Mas eu acho que quem vai morrer é o Ned mesmo. Não, eu não vou ficar triste com o Ned morrer também. Apesar que pode ser ela, a MJ, aí, porque a Zendaya já falou que não tá muito afim de continuar nessas franquias. Ela já tá indo pra uma parte de tênis verdes. Vai pra Duna agora. Ah, bom, brincar no deserto. Que... Vai correr atrás de canela no deserto. Ah. Mas seria bom a tia May morrer e ela... Pra finalmente o Peter do Tom ter alguma perda, já que o tio Ben não existe no universo. Mas quanto a Zendaya ter falado isso, tem que lembrar que a Gwyneth Paltrow e a... na Teleportion falaram a mesma coisa e assim, elas ganharam voltaram porque ganharam maior importância e mais dinheiro pra voltar, então no final das contas é meio que aquele tipo de frase que já é preparando pra tentar fazer uma negociação mais ativa. Ah, o próprio Tobey Maguire, os negócios, se ele voltar mesmo no começo lá que ele pediu 1 zilhão, na época dos filmes dele ele já tinha pedido mais dinheiro. Quando ele caiu do cavalo lá, ele queria interpretar outro super-herói, o super-homem, só que no primeiro filme a tia May falou que ele não era o super-homem, ele falou, eu não sou? Aí, ó, caiu do cavalo também. Mas que a... Meu Deus. Mas, essa é off, eu admiro muito a capacidade do Tobey Maguire de extorquir os estúdios na hora de negociar. Cara, ele fala, vocês me querem, me paguem. É a escola Robert Downey Jr. no Marvel Studios. É o Robert Downey Jr. ensinando os outros atores a como extorquir o estúdio. Não precisa. Vamos ver, ou vocês pagam mais ou vocês trocam os atores. E vamos ver, deixa o público decidir. É, eu já vi gente querendo o Tom Holland fazendo deepfake, substituindo os atores. Teve essa piada de três Tom Holland que criou uma... Foi crescendo igual uma bola de merda, de neve. Cara, eu quase torço pra ser os três Tom Holland, só pra ver o pessoal puto do cinema. Eu não vou assistir na estreia justamente pra esperar isso aí. Eu não vou me dar o trabalho de assistir, gastar dinheiro pra um filme que eu sei que eu vou odiar. Eu vou no fim de semana. Eu não, eu vou fazer questão de assistir esse filme na pré-estreia à meia-noite, porque eu quero ver em primeira mão a reação do público surpreso. Pro melhor ou pro pior? Cara, e o pior é que agora eu tô falando isso, e isso só prova o quanto o cara vai ser merdel, porque vai ser um filme de 3 horas, praticamente. O público vai ficar 2 horas e meia, ok, acelera. Se fosse no stream, eles já iam pular pro final. Eu provavelmente só vou assistir esse filme porque obrigação contratual aqui com vocês, né? Em algum momento a gente vai ter que falar sobre o filme. Porque se dependesse de mim, eu pularia esse filme fácil, assim como eu pulei Eternos, assim como eu pulei Shang-Chi, assim como eu pulei Viúva Negra. Eu até hoje não vi nenhum desses filmes. O filme anterior eu assisti por essa obrigação aí no contrato. Eu fui assistir no último dia do... Eles iam gravar, a gente ia gravar na segunda-feira, eu fui no domingo. Eles iam gravar na segunda-feira, que era um feriado. Eu fui assistir na segunda-feira no feriado. Eu acho que esse filme entra na categoria de eu não vou ver, assim, por mim eu não veria, eu pularia fácil, porque eu não tô nada animado com ele. Eu tenho expectativas grandes pro que poderia ser, mas o que vai ser eu tenho certeza que vai me deixar triste. Então eu não perderia meu tempo assistindo esse filme. Sim. Então temos quantas pessoas que não vão querer ir, quantas pessoas que querem ver o circo pegar fogo. E o pior de tudo é se você ainda for parar pra pensar que tinha gente descrevendo que era uma bagunça que eles começaram a filmar sem ter certeza de quem é que realmente tinha assinado o contrato. E tiveram que mudar o roteiro em cima da hora com base em quem tava aceitando, quem não tava aceitando e coisa assim. Então tem muita cara de Ascensão Skywalker do MCU. Não, ele foi confirmado. Falaram numa notícia que eles tiveram que mudar todo o terceiro ato do filme, porque era pra esse filme sair depois do Doutor Estranho. E o Doutor Estranho tá saindo depois, então eles tiveram que mudar muita coisa. Já era pra ter aparecido o multiverso. Assim, esse filme não faz sentido. É que negócio. Não faz sentido o multiverso ser apresentado num filme antes do filme do Doutor Estranho, que tem multiverso da loucura. Todo o planejamento foi pra as cucuias mesmo. A verdade é essa. Não, obrigado, não. Covid. Não. O MCU não é. Eles colocaram a data do trailer do Homem-Aranha num calendário aleatório no WandaVision. Cara, tudo planejado. Não, com certeza, esse filme, originalmente, a ideia não era que fosse o Tom Holland enfrentando sozinho o Sexteto Sinistro do Abutre e enfiaram o Aranha-Verso lá no meio depois que o filme do Aranha-Verso fez sucesso. Ah, certeza. É, então... É, o Aranha-Verso saiu antes ou depois do segundo filme? Saiu um pouco antes. É, porque no, não, porque no segundo filme o Mistério fala do multiverso. Era mentira dele, etc, mas ele fala. Ele chega a falar de multiverso. Já estavam falando de multiverso no caso da fase 4, né? Então até fazia sentido, mas era meio que colocando a mão na água pra ver o que acontece. Até porque, bem ou mal, assim, hoje em dia o multiverso tá sendo uma parada até meio batida, no sentido que todo mundo já tá entendendo, entende o esquema, mas assim, ainda tem gente que fala, não, é um assunto complexo que as pessoas não vão entender no cinema e tudo mais. Gente, tudo quanto é sério agora sobre isso, foda-se. Não é física quântica, é só coisa. Até Dragon Ball tem multiverso agora. O negócio, aquela série que o pessoal adora, o desenho lá, o Rick e Morty, tem multiverso. Cara, Cavaleiros do Zodíaco tem multiverso. Tem? Não lembro. Tem? Next Dimension confirmou, existe todo multiverso. Não lembro. Ah, esse aí eu não me dei ao trabalho. E também tem os vários mangás que o Kurumada simplesmente finge que não fazem na mesma parte, realidade. Exatamente. Não, e todos os mangás do Kurumada aí é do multiverso, que todos são Seiya. Dá pra fazer um multiverso do Seiya, todos os protagonistas são Seiya. Pois é, né? É, eu vou fazer uma comparação mais genérica, assim, não só sobre o filme do Homem-Aranha, mas como Marvel Studios em si. É, uns anos atrás, a Ubisoft estava lançando Assassin's Creed um por ano, e a cada ano era pior. E aí teve uma hora que eles chegaram e falaram, gente, a gente vai parar de fazer um Assassin's Creed por ano, porque são todos uma merda, é tudo igual. Então a gente vai ficar 2 anos sem fazer nada para se preparar para lançar um Assassin's Creed bom. E falta a Marvel Studios fazer isso, parar e falar, a gente tá fazendo um monte de merda uma atrás da outra sem se preparar, vamos ficar um tempo sem fazer nada, sentar e se preparar pra fazer daqui a alguns anos uma coisa decente. Eles não tão fazendo uma coisa atrás da outra, se embolando, e tá saindo tudo ruim, toda a mesma cara, coisa. Eles ainda não estão tendo prejuízo, eles precisam ter prejuízo pra isso acontecer ainda. Se bem que Eternos e Shang-Chi já fez uma bilheteria bem fraquinha, assim, a China. Não só prejuízo, mas também ficar com a, tipo assim... mal vista entre o público, e até agora ela não tá sendo tão mal vista entre o público, entende? A grande maioria ainda vai, é como o Macari fala, de tempo todo aí. A maioria, tipo, qualquer coisa que o MCU faz, a maioria vai elogiar nem sem saber se mesmo tá assim, bom. Quanto mais passa, menos gente vai ficando só os fãs. Eu mesmo, eu já tô cagando pra esses filmes, todos esses filmes do MCU, da fase é a 5 agora? Eu já me perdi? A gente tá na 4. Cara, esse filme do Homem-Aranha... ele vai ser o primeiro filme do MCU desde que eu assisto, desde o último Homem-Aranha. E depois do último Aranha, eu só tinha visto Guerra Infinita. Eu assisti o Viúva Negra, por razões óbvias. Foi ruim. Assisti agora o Shang-Chi, porque tava aqui no Disney Plus. O Eternos, eu não sei se eu vou assistir, porque os trailers já me botaram pra dormir, parece a história do Bendis. Eu já vi gente comentando sobre esse filme, falando que realmente dormiu assistindo o filme. Ah, não duvido. Pelo trailer, é o que passa... E sempre que o pessoal fala desse bem do Eternos, o visual é legal, tem o pôr do sol, não sei das coisas. Então, por que eu quero ler a ver pôr do sol? Você quer ver o pôr do sol, você sai de casa e vê o pôr do sol ao vivo. Mas enfim. Sim, mas a questão é que, mesmo em qualidade, os filmes podem não ter sido bons e tudo mais, mas as séries estavam compensando. Isso tá refletindo um pouco que eu vejo, era a própria questão do Star Wars, que as séries, elas... tem um patamar de qualidade muito maior do que os últimos filmes. E bem ou mal a opinião das pessoas quanto aos filmes, os filmes foram no mínimo divisivos, dá pra negar. E isso acaba refletindo também em bilheterias. Por melhor ou pior do que eles sejam, das visões de cada um, acaba refletindo as bilheterias. Já tiveram pelo menos duas bombas em Star Wars. E o pessoal de Star Wars tá assim, enquanto as séries está tudo bem encaminhado, Mandaloriano conseguiu trazer o hype, aí já tem cada sériezinha pontilhada, Star Wars Visions foi bem elogiado e tudo mais. você vai ver os... Você vai ver os filmes, tá uma bagunça que eles estão tirando pra todo quanto é lado. Na época do hype do Game of Thrones, eles contrataram os showrunners pra fazer uma trilogia. E quando tinha sido lançado o episódio 8, eles tinham chamado também o Rian Johnson pra ele poder fazer uma trilogia só dele. Aí veio a Mulher Maravilha 1, fez sucesso, eles trouxeram a Patty Jenkins também pra fazer um filme. Aí foram convidando galera pra filme. Agora estão desconfirmando tudo, porque Mulher Maravilha 2 não fez sucesso. Game of Thrones não se fala. O negócio foi divisivo demais pra eles arriscarem o Star Wars, porque, assim, pra eles terem feito todo aquele botão de reset que eles fizeram no episódio 9, depois aparecer o cara no episódio 8 e reconfirmar tudo também ia ser... Chamar o mesmo cara do episódio 8 pra reconfirmar tudo e também ia ser ruim quanto, então eles não sabem o que estão fazendo. E, assim, e tá uma bagunça. Tô empolgado, porque pelo menos o Filoni, ele sabe o que tá fazendo, mas nos filmes, aí era aquela ideia de ter um Star Wars por ano, falhou no primeiro flop, praticamente. Que aí Obi-Wan virou série, o Boba Fett virou série, por aí vai. Então, aqui da galera que tá aqui, ninguém tá animado pro filme do Homem-Aranha, né? Cara, eu tô, mas eu tô pra ver o circo pegar fogo, então eu acho que não conta. Eu tô animado só pra ver os vilões. Os vilões antigos, né? E também, tipo, se os rumores estiverem certos, os três Homem-Aranha juntos. Só pra isso. Eu acho que a história vai ser fraquinha. O Tom Holland não vai evoluir. E talvez os vilões e os aranhas anteriores sejam estragados, mas eu acho que mesmo se eles forem mal trabalhados, eu ainda assim vou ficar... vou curtir o filme, mas sabe, mesmo que o John Watts não trabalhe bem com esses personagens antigos, mas eu acho que ainda vou curtir o filme só por eles estarem lá. Então eu tô com boas expectativas pro filme, porque as minhas expectativas estão baixas, sabe? Aí eu acho que só de ter os vilões antigos e os Homem-Aranha já tá satisfeito. Pois é, vai ser o Aranha versus das HQs, né? Ninguém vai ligar pro plot, ninguém vai ligar pra nada. A gente só quer ver aqueles personagens aparecendo de novo. Legal. Então, de repente, a gente volta depois de ver o filme com opiniões diferentes. A gente provavelmente vai voltar no próximo... Eu tô assumindo, talvez o próximo podcast já seja a gente falando do filme depois de ver ele, né? Aí vamos ver como vai ser. O filme estreia quando? É dia 16? 16 de dezembro. Ah, então talvez o próximo podcast já seja do filme mesmo. É, já tá lá. Mas uma coisa eu já digo, se eu não estiver, o spoiler de que não tem os três, porque eu só vou se tiver os três. Cara, eu tô daí se tiver os três. Assim que eu sair do filme, eu vou pro Twitter e vou falar, não teve os três, me ensina a fazer um coquetel molotov. Porque eu não vou, eu já tenho aquele negócio, eu já, dinheiro já tá curto, estamos em crise, eu não vou dar dinheiro pra estúdio que faz merda. Sim. Eu não vou financiar essa droga. Eu vou assistir na pré-estreia e depois eu aviso vocês como que foi. Por favor, porque nem que seja pra acontecer o que aconteceu no Homem-Aranha, no último Homem-Aranha, que nem eu, nem o Magari a gente assistiu, aí gravaram em nominata só pra xingar a gente o tempo todo, dizendo que a gente, falando mal da gente. Normal. Foi um podcast de vingança, é isso mesmo? O podcast marcando nosso ódio ao Marvel Studios e ao Homem-Aranha do Tom Holland. Então, bom. É isso, finalizando. Podcast das... Esse daqui foi um podcast das expectativas do que vai dar errado. É. Expectativa dos velhos. Do que pode e vai dar errado. A gente tá na expectativa reversa do pessoal dos memes. Vocês querem ficar animadinho com o MCU, vai ver podcast... Vai ver o Ei Nerd. Aqui a gente não tá tão animado assim, não. A gente não é tão positivo. É, a mensagem que fica pro ouvinte é vá ver você o filme e tire suas próprias conclusões. É, exato. Pera lá. A mensagem que eu digo é só gaste dinheiro assistindo esse filme se realmente aparecer, se vocês souberem que a crítica foi boa. Porque senão você só vai estar dando dinheiro pra esse pessoal e eles fazerem as mesmas merdas de sempre. Só vão aprender como se tirem no bolso. Então não assistam coisas que vocês saibam que vão ser ruins. Esse negócio de... Não, você tem que julgar por você mesmo. É coisa de quem tá recebendo dinheiro no bolso de qualquer maneira, você gostando ou não. Espera. Cara, essa coisa, assim, ó. Sejam cautelosos, mas também não. Sejam Maria vai com as outras. Sejam Maria vai com as outras. Veja se tá todo mundo falando mal do filme. Se não tiver todo mundo falando mal do filme, às vezes vale a pena e vocês podem ir tirar a própria conclusão. Se todo mundo estiver falando mal do filme, descendo o cacete no filme, fiquem espertos que provavelmente vocês não vão gostar assistindo. Ou melhor ainda, se vocês olharem, se abrir o Twitter e tiver 3 Tom Hollands nos 10 trend tops, já sabe que não é pra comprar o ingresso. A não ser que seja eu falando, porque eu vou falar isso de qualquer jeito. Ah, seria legal se todo mundo que assistisse fizesse o fake news de sair espalhando. Pô, as pessoas reclamam quando você dá spoiler, elas não podem reclamar se você der spoiler falso pra elas. Exato. Mas enfim, é isso, essa foi o Tweepcast reverso aqui de expectativa do que vai dar errado no Homem-Aranha, no Garoto de Ferro 3 aí. Ou será que ele vai evoluir? Será que ele vai ser igual o Pikachu e ficar eternamente sem evoluir? É o Ash Ketchum, ele vai ser sempre 10 anos. Ser sempre 10 anos? Breve, no próximo Tweepcast. Mas pelo menos o Ash conseguiu ganhar um torneio, cara, nem isso. Cara, o Ash agora ele tá prestes a virar o mestre Pokémon se ele ganhar do Leon. Ah, o... Mas no próximo Tweepcast o Eric vai estar aqui, então ele vai passar o pano de um jeito ou de outro. Ele sabe como ele é. Ele passa pano de qualquer... Ah, não foi bom, mas você sabe que, não sei, é amável e não sei, e as crianças, você tem que ver que... Você tem que pensar que não é pra mim, mas você não pode reclamar que... Não, você não é o público-alvo. Ok, se eu não sou público-alvo, então você não vai ter meu dinheiro. Exato. Assim, cara, se colocarem o Tobey Maguire no filme, eu sou o público-alvo, eu tenho direito de falar o quanto eu quiser. Todo mundo... É. Quando falo mal do Tom Holland e do Homem de Ferro, ele fala, ah, mas tem que ver que os fãs do Homem de Ferro estão gostando, não sei o quê. Dane-se, eu não sou fã do Homem de Ferro, então quero que o cara de Ferro se explode. Homem de Ferro 1 já foi há 12 anos atrás. Os caras já estão ficando velhos também. Aceita, cara. Homem de Ferro 3, ele é anterior ao Amazing do Andrew Field, do Garfield, cara. Pois é, né? O Robert Downey Jr. tava fazendo Homem de Ferro com 50, 60 anos. Pô, já que eu não participei do meio sobre Shang-Chi e o Paulo puxou esse Homem de Ferro 3 aí, eu vou falar que o que vale é o mandarim do Homem de Ferro 3. Ah, eu gosto daquele mandarim. Eu infelizmente vi spoiler daquilo, mas se eu tivesse visto ao vivo, eu ia sorrir muito no cinema. Ah. É, ouvinte, pra você que chegou até aqui, esse é o Tweepcast quando o chefe não tá aqui. Exato. Daqui a pouco a gente vai ver o Tweepcast quando o chefe estiver aqui. Pega os dois separados aí, vocês vão ver. Ó, vai estar, tá, pelo menos quando ele estiver aqui, vai estar tá mais limpinho, que vai estar tá tudo passado de pano, etc. Então é isso, e, né? É isso. Fechamos? Aí. Fechamos, acabou. Tchau. Vocês estão aí ainda? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Vamos ver como é que vai acabar isso.